sentimento, bebê. Um do Nordeste. Último romântico falando Japão. Eita, amor. É pra relembrar. Bota baixinho. Um pro Buen e Budre, meu amor, e a cara metade. Vem! E me entreguei, te mostrei quem eu sou. Vai, minha, é o seguinte: olha na cara da pessoa amada e fala assim pra ela. Eu sou pássaro novo, que é ser meu pai. Procuro entender por quê. Baby, eu sim, você já novo. E o quê? E o quê? É isso aí. Amada, e quem é que você ama? Vá. Só você e mais ninguém, bebê. E vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro. Só você, yeah. Bebê, respeita o repertório, opa. Isso é Lucas Rodrigues, sua mama já amou. Último romântico. Sou pássaro noturno, vem, vem, vem. Vai. Eu sou pássaro noturno, quer ser meu par. Procura entender por quê. Eu sim, você já me avou. Rocha aí, bebê. Vem, vem. E pegada boa. Vem. Só você, yeah. E vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro. Só você, yeah. Mais uma vez, bebê. A galera que tá comendo água aí nesse ao vivo, bebê, fica comigo. essa é pipoco, bebê. Desfaz as malas, me abraça forte. Diz que não vai mais fazer isso comigo, não. Fica comigo, ouço o que eu digo. Se eu te perder, vou morrer de paixão. Desfaz as malas, me abraça forte. Diz que não vai mais fazer isso comigo, não. Opa, cada bebê. Lucas Rodrigues falando de amor. É pancada, meu bebê, é pancada, é pancada. Não vai embora, não me deixa aqui. O que vai ser de mim sem ter você? Arrocha aí, bebê. Tá em água, hein, pai? Meme! Uai! Não vai embora, não me deixa aqui. Tá cheio de mulher bonita hoje aqui, hein? Opa, cara! Sem você eu não vivo não, bebê. Bebê! De joelho fico aos teus pés, mas não vá, amor, te peço. Eu te foro, não me deixe só, vivendo uma só. A galera que tá comendo água aí nesse bimbal, bebê! Fica comigo, ouço o que eu digo. E a galera que tá comendo água aí só dá voz de ver. Desfaz as malas, me abraça forte. Alô, só amor, empreendimento, é nós, tamo junto. Fica comigo, ouço o que eu digo. Se eu te perder, vou morrer de paixão. Desfaz as malas, me abraça forte. Deixa baixo que me vê a galera cantando comigo, meme. Fica comigo. Pra galera que tá comendo água aí, solta a voz, bebê. Desfaz as malas. Diz que não. Agora puxa, bebê. Bebê, fica comigo. Ouço o que eu digo. Se te perder, vou morrer de paixão. Desfaz as malas. Me abraça. Esse é pra galera que tá amanhecendo na cachaça que nem eu. Vem pro último romântico. Ô, pancada, bebê. Pra você, bebê, que me fez sofrer, doce o olho que sai mais. Lucas Rodrigues, ele é o último romano. Pode beber. Tá cheio de mulher bonita, homem. É 3.0. Sucesso, rapaz. Falando de amor. Pode beber. Opa, cara. CD pra bater. O ano novo chegou 2024, aí que Deus abençoe cada um de vocês, oi, man. E tá na hora de me apresentar pra tua família. Ou vai ficar me escondendo na tua galeria. Eu não tô aqui pra te impressionar. Eu tô aqui pra gente se acertar. Baba baixinho, a galera come água aí, man, man. Eu era um mola e dispara pô, te mata. Só sua boca na minha boca pra mudar esse romântico aqui, vem! Eu era o mala dos porta-mola, vem, vem! Me dispara, tô te amar, minha preta de mata, valia nada. Só pra pousava na minha boca, vem, não sou, vem, não sou, vem! E menos um avulto, um dia eu encontro, viu? Vem! E menos um avulto, uma noitada. Essa música é pras mulheres que tem um coração aí de gelo. Ô, oh, paixão! Pra você que perdeu o grande amor da sua vida e você só queria entender por que que tudo acabou, porque tudo terminou. Só queria saber. E não me deixa aqui no chão, bater. Já que no chão, no frio da solidão, a rocha lerê. Só queria saber isso. Talvez já passei por isso, viu? Último, mas também já sofreu. Sofreu demais, viu? De volta essa amizade, tudo que seu ciúme tirou. E toda hora me ligando, vigiando, me sacando, um desenhante que acabou. Eu quero a minha liberdade. Vê de volta, é o seguinte, a galera que tá comendo água aí solta a voz de mim. E tá, tempo vai, e vê se eu tô na esquina. Se tem balada eu vou, solteiro eu tô que tô naquele jeito no clima. Baby, isso aí, baby, só vai você. Faz parte de mim. Baby, deixa eu te dizer, se eu quiser fazer, a partir de hoje eu tô solteiro, rapaz. Opa, cá. Quando você lhe tinha nas mãos, você não deu valor, né? Agora o último romance tá com jeito diferente. Comendo água estourado, rapaz. Bem, isso me larga do meu pé. Cê pra que tu me quer? Comigo não rola mais. Eu quero dar um tempo, se ficar longe de mim, esse me deixa em paz. Bem, toda hora me ligando, vigiando, me sacando, desencante acabou. Eu quero a minha liberdade, ter de volta essa amizade, tudo que seu ciúme tirou. E tempo vai, e vê se eu tô na esquina. Se tem balada eu vou, solteiro eu tô que tô daqui. Bota baixinho, bota baixinho, bota baixinho. A galera que tá comendo água aí, bota o babo pra cima aí, bota o babo pra cima aí. Quando Deus fez o mundo, deixou tudo combinado. Fez perfume pra mulher bonita, que cachaça pra homem apaixonado, tá com pau, bebê. E tanto tempo faz, não faz parte de mim. Deixa eu te dizer, se eu quiser fazer, é como eu falei, não deu valor, perdeu. Ô, porca! As mulheres solteiras da noite, vamos, João. Focada que é focada, tá no repertório mais gostoso. Sucesso. Deixa eu te dizer, que a partir de hoje, se eu quiser fazer, eu tô solteiro. Pra galera que tá comendo água aí, vamos tocar essa aqui, que essa tem sentimento. Músicas verdadeiras jamais serão passageiras. Vem com o último romântico pra lá de amor. Vamos embora aqui, ó. Que sabe ver. Posso evoluir. Como foi muito bom te conhecer aquela noite. Oh, linda. aquele solinho pra ficar gostoso, bebê. Essa é pra comer aba, bebê. E pra falar já vou também. O último romântico chegando aí, bebê. É nóis, tamo junto. Os barraqueiros, chama. Vem aqui, ó. Meu coração bateu mais forte e dizendo que era você. E o brilho dos teus olhos me amava. Oh, uma linda mulher, logo me apaixonei. Você me dizendo sim, oh linda. Que é gostoso, bem, bem, bem, bem. Linda, seu amor pra mim é tudo. Quero toda noite um casal apaixonado da meia luz. Nós dois a sós, bem. Linda, seu amor pra mim é tudo. Quero toda noite um casal apaixonado na meia luz. Nós dois a sós. Arrocha, bebê, arrocha, aê! É nóis, bebê! Pra galera que tá comendo água aí, aquele abraço. O repertório mais gostoso. Isso é Lucas Rodrigues falando, já vou. E essa de bar! 3.0. Arrocha aí, bebê. CD pra tocar nos paredões e pra comer água. Posso me provar como foi muito bom te conhecer aquela noite. Oh, linda, foi lindo. Seu olhar colou o clima entre nós dois. Logo quis te encontrar, oh linda. Puxa aquele solinho pra ficar gostoso, bebê. Vem! Que pancada, bebê. A galera que tá comendo água aí, vem comer. Vem com o tipo romântico, vem. Conhece bem comigo aqui assim, ó. E sabe bem, meu coração bateu, viu? Bem. Meu coração bateu mais forte e dizendo que era você. E o brilho dos teus olhos me amava. Oh, uma linda mulher, logo me apaixonei. Você me dizendo sim, oh linda. O refrão que é gostoso, bem, bem, bem, bem. Linda, seu amor pra mim é tudo. Quero toda noite um casal apaixonado a meia luz. Nós dois a sós. Arrocha aí. Casal apaixonado, a meia luz. Nós dois a sós. Arrocha, arrocha. Respeito o melhor repertório. Lucas Rodrigues falando, já amor. Ainda existe romântico desse mundo. Eu sou o último romântico, bebê. Sucesso! Facada!